DJ Paulinho Boy. Mas pólvora, meu pop saudade. Essa não, covarde! Longe de você, sou triste. Pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Olha só essa figura aqui, DJ Berg, da Carretinha, Bate Show, Juninho do Amor, toda a galera por aqui, obrigado. Sei que você me ama, eu sei que você me ama. Elas chegaram, as Santinhas do Pop Saudade 3D. Bora, Cris! Alô, Brenda! Aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Vamos lá! Longe de você, sou triste. Pra mim, nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem, amor, que estou morrendo. Eu estou. Bora, Pedro, bora pra cima, meu irmão. No seu coração. Dá-lhe Pop Shopping! Eu sei que você. Dá-lhe Popete! Eu sei que você. Nossa, Valvete! Me ama. Irmão, nas festas do Pop Saudade tem que ter pelo menos uma, olha. Sei que você me ama. Mais uma pra recordar. Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo, eu te amo, eu adoro você. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Com a gente também o parceiro Tubarão, o motora da pista negra, né? Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Aí, Chuchu! Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te Pop Saudade! Tem ser Pop Saudade, você também, também. Porque te amo, eu te amo, não consigo te esquecer. Bora, Paloma, bora, Raia, Brena. A Santilha aqui, ó. Vai! Muito amor eu tenho pra dar, é só você que eu quero amar. Mas por favor não diga que não, desejo ganhar o seu coração. Porque te amo. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Bora, Pantera, bora. Porque te amo, eu te amo. Pop Saudade no Caramaju. Eu adoro Sossega. Vamos lá. Ai, como eu te amo. Oi, Laura. Ai, como eu te quero. Ai, como eu te chamo. Ai, ai, como eu te espero. Eu quero o teu amor só pra mim. Falou que Vini veio mesmo, né? E agora está batendo. Alô, Ana Flor, meu amigo Rodrigo da Marabaia, todo comitivo aqui, obrigado pelo carinho. Vamos lá. E agora está batendo por te amar. E eu? Te amo, oh, oh, oh, te amo. Te amo porque gosto de te amar. Te amo, oh, oh, oh, te amo. Eu só sei te amar. Emerson e Gisele já estão aqui no Pop Saudade. Cheguei. Ai, como eu te amo. Bora, Emerson, bora, Gisele. Ai, como eu te quero. Ai, como eu te chamo. Ai, ai, como eu te espero. Eu quero o teu amor só pra mim. E o dou. Senhora. Porque meu coração parou no seu olhar e agora está batendo por te amar. Porque meu coração parou no seu olhar e agora está batendo por te amar. Te amo, oh, oh, oh, te amo. Te amo porque gosto de te amar. Te amo, oh, oh, oh, te amo. Abre espaço no salão. Casal Xodó do Pop chegou. Alô, tio Ben, Kelly, mais pólvora. Tá ficando bonito o salão. Sonhei com você. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. E desse sonho eu te beijava. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Eu então fiquei. A saudade. Meu amigo Vanderlei, tá no berço hoje. É do seu grande amor. Viver. Aqui com a gente, olha o Pelé, o rei do futebol. Ele é a madame, chega aqui no pop. Bora, Pelé. Pra viver a... Alô, Búfalo das Vargantes. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte por. Búfalo das Marcantes, o homem da mídia do Pop Saudade 3D. Irmão, ele vai no carvão direto, aí das redes sociais, irmão. Tira o chapéu. Eu beijei você, eu lhe abracei, você suspirou e se entregou pra mim. Olha as Marias, o Pop aqui. Olha a Tati, a sua irmã. Tô escondido ali, né? Alô, Berengue! Cadê o Sóia? Triste eu então fiquei. E a saudade? A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor. Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte pro papai. Olha sua pet avisando que vão tomar café lá na casa do Preto e da Carmen, né? Vamos lá. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Aí, Brentinho, chega junto, Brenda. Leleco Campanhoneiro tá com a gente, olha. Maxi Belegueiro, bola Maxi. Aí, Anderson. Aquela nuvem que passa lá em cima. Lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Aquela estrela que brilha. Lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Abraçar com muito carinho também. Meu grande amigo Hulk. Ele e a Vânia aqui no Pop Saudade hoje, olha. Casal descolado. Sou. Sejam bem-vindos, volte sempre, a casa é nossa. Valeu, Hulk, valeu, Vânia. Sou eu, a luz do luar, do luar, do luar, do luar. O sertanejo que vaga, mundo afora sou eu. Ted Alexandre do Risco, ele é patroa. Tá aí, está com a gente, obrigado. Meu amigo Edmilson, Edmilson do Galo Som aí. A gente dá valor nesse cara, sangue bom. Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Linho Boy, o covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Mundo afora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Soia, o caçador de periquita da equipe Pega a Feia, já está na área. Tá desde ontem com a gente. Desde ontem lá no Solar Aberto, olha. Alô, Soia! Que tal, que tal? Pop Saudade do Calabaju! Bem lembrado, maestro. Ana Flor e o Rodrigo da Marambaia também desde ontem com a gente, obrigado. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou. Ei, Laura. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Pelé de Marituba, ele já está aqui no Pop Saudade. Gol do Pelé! Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Já sou o homem que ela sempre quis. Chegando junto, nossa amiga Vânia e também o Juninho. Juninho do Amor, galera do Janerlândia, obrigado. Né? Ela casou porque de tudo ele tem: carro, casa e dinheiro. DJ Paulinho Boy, esse covarde arrebenta. Denis e Carla, o casal dos peladeiros da saudade, no Pop 3D. Da Milena, bora Pantera, bora! Torna tudo concreto, o que se puder fazer, aproveitar os momentos, que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer, e deixar tudo acontecer. Alex Fonseca, o homem do Sampaio Correia. Bora, Valgília! Tá gravando? Assis Produções. Olha, tá gravando. Aliás, já gravou a primeira parte com o Maestro DJ Neto e também com o Pretinho DJ Hidalgo. Dá um chega aí com Assis Produções, sabe? Em pendrive, em CD, em cartão de memória. Aproveitar os momentos que até. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Esse desejo, desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos. Bora, Marcela, e bem baixinho. Tá desde ontem com a gente, olha. Pop Saudade. A Iris, hoje a Cleia, por aqui também, ao Temer. Quem mais tá por aqui? Sonhando. Tati da TF. Estarei te esperando. Kelly Popete também, né, meu? Até o que vem do coração. Bora, Silvério. Também a Josiane, bora Josiane. DJ Paulinho Boy. Paulinho Boy. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Bora, Anderson! Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem de É Santinhas do Pop. Aí é só Santinha, meu irmão. Desejo de te abraçar. Obrigado, menina, pelo carinho. Vamos lá. Fazer carinho de olhar nos teus olhos. E bem baixinho. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. Pois o que importa. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão, parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Para beijar também a dona Clemilda, são meus refúgios, a avó Adriana, esposa aí do Assis, Produções, que tá no berço hoje. Afoga. Parabéns pra ela aí no CD ao vivo. Olha. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. E Carmen, o casal Pop 3D. Que espere a minha volta. Foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. Cabo Rino, a gente chega junto lá no Pato Macho, em Marituba, tem Pop Saudade. Segunda-feira Imperial, do Juruna. Vamos lá, não estou ouvindo. Que o vento leva o meu pensamento aonde eu deixei. Se você quer partir, pode ir embora. Eu não vou chorar. Chorar, né? Não vou te dar. Mas esta alegria de ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei, não fui amado, malfadado amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição. Como você me perdeu? Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. Ei, DJ Paulinho Boys, aqui é Vampira, meu amor. Me fala uma coisa, onde o Marcelo Cão manda fazer esse cavanhaque? Vou levar meu bofe lá. O pior já sofri, te amei, não fui amado. Malfadado amor, respeitei os teus sonhos. Chama a primeira dama do Marcelo Cão, aqui no Pop. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. A ingratidão perde afeição. Como você me perdeu? Fiz do Eu queria me lembrar de ti, cacheteiro. Meu amigo Toninho, filho do Silva da Maravai. Alô, Toninho. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado. Minha amiga Vanderlei, até no beijo também. Eu sou grande amor aqui no pó, velho. Tudo acabado. Só no desfeito. Abracei seus travesseiros, adormeci em sua cama. Sonhei com você. E no sonho eu te amei, de um jeito tão bonito. Me dei pra você. Dei um beijo em seu pescoço, você se arrepiou. Meu irmão, tá igual por aqui essa mesa hoje. Um prazer. Eu senti naquele instante que você me olhou sorrindo. Amiga Grace de Bragança, aqui com a gente também, Grace. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar e um sonho tão bonito, onde a gente se amava. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Nele você me amou e eu também te amei. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Quero dormir de novo e sonhar outra vez. Sonhei com você. Me dei pra você. De repente acordei, procurei você na cama e você não estava. Foi tão triste despertar de um sonho tão bonito, a senhora, onde a gente se amava. Que sonho Bolinho Boy. Foi esse que sonhei. Nele você me amou e eu também te amei. Que sonho lindo foi esse que sonhei. Quero dormir de novo e sonhar Pop outra vez. Saudade! Falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. Cê acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Cê acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Já já tem covardia! Tem razão. Para aí, deixa eu falar. Eu tentei dar espelho nesse olho enxaque que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Te esquecer, eu tentei dar escrito nesse olho enxaque que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. Falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu, é fake news. DJ Paul. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação? Você tem razão. Ei, Milena. Te esquecer, eu nesse olho chato que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai com água. E Alexandre do Whisky. Aqui é vampira, meu lindo. Me leva contigo pra passear de carro. Vai, lindo, me leva. Se eu pudesse, eu lavava você da minha vida, mas amor não sai. Alanzinho, simplesmente romântico. Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca. Hoje o garçom Gil tá curtindo, né? Conheci você. Ah, ladrão. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva. Nós não existe mais nada. Foi esse o fim que você escolheu. Para de dizer. Milena dos Covardes da Saudade. É pop na veia. Bora, Pelé, o rei do futebol, meu irmão. Solteiro na As Marias, o Bob do Moraguida, meu forte abraço. Minha amiga Tati. É, da sua maninha. Também o Merengue Taquixista, meu irmão. Tá por aqui, olha aí. É, Merengue. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Sei o jeito certo, se meu coração fosse um pouco mais esperto. Eita, Marcelo! Mente forte, onde tem que ser discreto. Enxergasse o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Olha o tio Pé que é ele no tal de arrocha. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que Tati faz? Tati da TF, o rabentão como do Pop é Saudade faz? 3D. Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alanzinho, simplesmente romântico. Banda 007. Alô, Ana! Oi, Flor. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu... Cadê o Rodrigo? Tá por aí? E eu viajei no seu... Rodrigo do Amaramá! Você tá falando, Pop? Ei, Flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Olha quem tá na área, chega aí, mano. Paraquedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Banda 007. Oi, Flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no... Milena dos Covardes da Saudade. É pop na veia. Desculpa. desculpa, a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Gelo Maquinão, lá no trem da saudade, Mineirão. Cuidar da minha flor. Fazendo uma visita hoje aqui no Pop Saudade. Vou regar com muito amor, eu vou devagarinho. Bora, Carla, bora. Você tem espinhos, tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem espinhos, tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Quem tá afim de curtir a covardia aí, a gente com certeza abraça todos vocês aqui que chegam juntinho pra curtir o Pop Saudade nesse show maravilhoso hoje aqui da gente. E a gente quer também parabenizar aí nossa amiga Vanderléia, coisa rápida, jogo rápido aí, a Vanderléia e também os aniversariantes da noite que hoje estão comemorando o seu aniversário. Então bora bater o parabéns aí, rapidão. Assim, ó. Muito feliz, tenha sempre do bom, do que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Parabéns a você, parabéns a você. Sempre do bom, tudo que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. Parabéns aí os aniversariantes da noite. Tá vendo, hein, Gavanda, né? Também que tá no peso aí. Tá pedindo o cara diretamente pra mim, Paulinho. Bate um parabéns aí. Tá aí. Parabéns aí a todos os aniversariantes da noite. Também a dona Cremilda, a avó da Adriana, esposa do meu grande amigo Assis. E a gente vai comemorar lá hoje lá. Essa não, covarde! É covardia que vocês querem! Bora, chocolate, bora! Que te esconde, tua Cláudia? Nosso amor passou tão de repente. Sei um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui a esperar. E agora, hein? E agora fico tão triste, pois nada existe sem seu amor. Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os meus braços a te chamar. E a amiga Wanda e o Juninho, o Juninho do Amor, agradece a recepção de toda a família Pop Saudade aqui, olha. só curtir as joias. Os amigos separados na área. Bora, Nilson. O Nilson. Dona Lene e também o Cid. Obrigado, valeu. Pop Saudade 3D. Agora fico tão triste. Você foi considerado DJ Berg. Carretilha, bate o som aí. Um forte abraço a galera do valor. Seu amor. Família sem miséria. Espero. Está em peso também aqui com a gente. Junto com o DJ Berg, olha. Pois os seus braços a te chamar estão querendo abraçar. Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Deixar-me saudades, mas vá se arrepender e se for a chorar, eu só vou te beijar e depois te deixar para poder. Que é o meu filho de Paulo Saudade, lá no Pato Baixo. Você é o nosso convidado especial, tá, gente? Pilar Santos, lá no nosso clube. Escola Feira Imperial. Então vem me buscar. Vou até estranhar. Top Saudade. E me pôr a sonhar. Volta pronta pra mim. Não adianta partir. Pois mais tarde talvez não me vais encontrar. E vai ser o final. Oh, meu amor, volte pra mim. Sim, Leni Chocolate, a menina doce da saudade 3D. É tudo para mim. Onde tudo começou, né, Chocolate? Volta pronta pra mim. E aí? Não adianta partir. Bora dele, bora Carla, dou muito valor nos cachalinhos. Pois mais tarde talvez não me vais encontrar. E vai ser o final. Equipe sem miséria tá com a gente também. Mais tarde talvez não me vais encontrar. E vai ser o final. Essa não, covarde! Casal Raiz agora, né? Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feriu meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Grande amiga Neguinha Quebra-Gelo, olha, apareceu agora aí. Nosso abraço, a Neguinha e a Karina Congá. Aí, Gagá. Doces momentos eu me empolguei. Horas muito mais ela fez. velha guarda. Joga com a vida. Ei, Bené, que é vivo, cheio, prevalece. Forte abraço aí, parceiro Bené, aí do Marco Show, e lá do Ponte da Saudade. Um abraço aqui do Paulinho Boy. Saiu-me das mãos. Olha o Bandeira já confirmando. Segunda-feira, Pop Saudade lá no Iberian. Vamos lá, bora, Imagina. Bora, Pavete. Você mesma fez o último lance e não apostou em mim como um todo, um pouco, nem uma só vez. Estou como frio. Os amigos inseparáveis do Pop Saudade 3D. Hoje sendo representado aí pelo meu grande amigo Nilson e a dona Lene, casal que a gente tem um carinho, respeito muito grande aqui no Pop. E também o parceiro Alcide, que sempre é presença constante aqui no Pop Saudade. E André Maquinão, lá do trem da Saudade, Mineirão. Alô, Paulão! Hoje já cansei. Bora, Toninho, bora, Toninho. Ontem mais que hoje, eu sei. Te quis com paixão, te quis com paixão. E essa mulher, cara, feriu? Feri meu coração. Paulinho Boy. Vamos lá, Paulinho Boy, o covarde da saudade. Hoje, o som do povão. É, bem, vamos na sequência dessa. É pro cara não sair solteiro da festa, hein? Outra vez volto a pedir pra você ficar comigo. Eu lhe dei meu coração, mas você sempre dizendo não. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar. Rock doido é Pop Saudade agora, hein? Cruza sempre meu caminho. Alô, Pelé! Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. No ouvido dela, vai. Bem baixinho, vai. Te amo. Ninguém lhe amou mais do que eu. A vida é nada sem você. Vai. Não consigo acreditar que perdi o seu carinho. Em cada rosto, em cada olhar, você cruza sempre meu caminho. A gente pega um pouquinho mais pesado agora, vai. me sacode. Devo estar tendo um pesadelo, e daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Alô, Neneco! Aqui é o cacique cara de pau. Ora, faz o seguinte, mano, né? Libera aí um vale para o nosso querido amigo Paulinho Boy, que ele tá lizerone, olha. É tudo tão fatal, tão mal, tão desigual. Tudo embora sendo... Alô, Santinas do Pop Saudade! Fala, meninas! Essas coisas me lembraram dos momentos que eu te amei. Que outros ventos espalharam. Bora, Pedro, bora no cavão, meu irmão. Caminhos que eu nem sei, o que guardei e acumulei. E o tanto que eu te... O show só termina quando toca a última música, meu irmão. E quando transbordando ansiedade, mesmo aí, no celular. Saudade, fiz de conta que te via. E te abraçava e te queria. E que aos poucos te perdia. E eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando às salva-vidas, fim de conta que segui, atravessando a calmaria, tempestade eu vencia, pra esse amor sobreviver. E o som do povão? Sua sombra passeando pela minha escuridão, eu deitado te esperando, solução da minha solidão, querendo em vão seu coração, que já não tenho a mão. E quando as minhas mãos em meus apelos procuravam seus cabelos, não achavam, não amavam, e se afogavam em pesadelos, te acenando, te chamando e te querendo completar. Segura! Sonhando. Fala, Josiane! Tudo tão perdido. Amanhã é pato macho, Josiane! E dividido, tudo se desmoronando como um pássaro ferido. Meu amigo Anderson, vamos lá, Anderson, obrigado pela presença. Segue mais voar. Bora casar o seu dó, bora. Me acorda, me sacode, me consola em teu calor. Diz que a solidão não pode impedir. Cadê você, covarde? Calma, filho, eu tô aqui, tô aqui. Vive. Ontem à noite eu tive sonho, né? Esta noite eu sonhei que eu estava em um lugar Papi. Onde todos se cumprimentavam ao passar. Pop Saudade. Era tudo tão diferente, nem sei contar. Obrigado, rei do futebol. Dá valor no Pop Saudade. Existir. Ele é madame. Sempre um sorriso em cada olhar. As Marias do Pop aqui com a gente também, obrigado. Tanta gente nos bancos. Equipe Pega Feia, obrigado, gente. Falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. Bora, Cláudia. E Aline Chocolate ali. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas. Seu Bilu, naquele lugar. Bate uma foto aí, registra aí. A dona Lênia, o Nilson, o André Maquirão. Passou e o meu sonho. E meu parceiro Alcide. Alcide. Tá com a gente. Mas tá, bateu. Seria se a vida fosse assim. Sempre assim. A gente chega crescendo pro Imperial. Te passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom. Os velhos agora vão estar em peso, né, meu irmão? Você assim, sempre assim. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Parecia que o vento soprava sempre a favor. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. E aí? Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Pra cima, Netinho! Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. DJ Paulinho Boy. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. E a saudade original? Aí o Anderson recorda. Os seus olhos tão lindos não dizem que ela vive num mundo sem luz e traz sempre um sorriso no rosto e carrega a sua cruz. Ela não vê o céu e o mar, as estrelas, o sol e o luar, mas sente o perfume das flores quando estou pra chegar. Essa menina diz que meus olhos são os seus olhos, que vê o mundo quando está comigo, sente a claridade em meu rosto amigo. Ela vê em mim o sol do amanhecer, diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor, seu jeito triste. DJ Paulinho Boy, que trouxe tanto amor. Próxima sexta-feira tem Pop Saudade no Distrito Industrial. Sábado tem Pop Saudade, acesse em Castanhal. Aí domingo, domingo tem Pop Saudade na Via Show. Dia 8. Estamos confirmando aí a segunda-feira, tá? DJ Paulinho Boy. Pop Saudade. Ela vê em mim o sol do amanhecer, diz que sou no céu a estrela que nunca viu nascer. Ela não vê o meu rosto, mas sente o meu calor, seu jeito triste e tão puro me trouxe tanto amor. Ela sabe como eu fico triste ao vê-la na janela, sentindo a vida sem ver que é tão bela. Mas Deus quis assim e assim, ela me faz sonhar. Até choro quando suas mãos procuram meu corpo. O meu carinho é seu conforto, ela vem na luz do seu olhar. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Pop Saudade 3D, aumentando ainda mais. Obrigado, casal Xodó. A tentação. Nossa Chopet. Obrigado, tá, meninas? É que eu já sei. Próximo sábado. Do jeito que eu vou. De parceira. Apaixonado. Mergulhar de cabeça. Pop Saudade em Castanhal. Próximo sábado. Gravação do DVD em Castanhal. Pra você. Arriscar. Bora romper essa fronteira. Bora, Cláudio. Bora, Chocolate. Coração. Bora, Santinha, bora! Próximo sábado, Castanhal! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é paixão. Pop Saudade 3D. Vem ser Pop Saudade, você também, também. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Essa parceria deu certo. Búfalo das Margantes, Alex, você que a galera chega. Solução. O valor. Tudo é loucura, tudo. Tempo do ouro negro aí, né? São coisas do coração. Será que vai ter uma popete, pelo menos uma, amanhã no Pátio Mágico? Será que vai ter um dos velhos guarda lá também? Mais pólvora! Bora, Josiane! Amanhã em Marituba, no torcedor. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. Obrigado, Cajão Xodó. Já de regresso. Tem de Carla também com a gente, olha. Oi, Badinho, Pato Baixo, daqui a pouquinho. Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. DJ Paulinho Boy. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Alexandre! Tenho medo de amar. Aí do Solange da Marabaia. Junto com meu grande amigo Rodrigo Marabaia. Obrigado aí. Tão difícil pra explicar. Alô, Ana Flor! Tá desde ontem com a gente? Desde o Solar aberto, né? Curtindo o Bob Solé. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Tiana. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei. Um relacionamento com tanta dor. Poxinha, foi tão ruim. Uma separação é muito ruim, gente. Você, quando ambas as partes se gostam, é mais ruim aí, olha. Meu grande bem é você, meu amor. Essa música mostra isso aí, pode passar o pano na letra. Fica, por favor, és feita pra mim. Não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Fala assim pra ela. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti. Ela fala assim pra ele. Vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Cleia, fala o Temia. Obrigado aí, meninas. Quando a gente se deixou. A Milena, Tati ATF também. Pra mim. Alô, Shima. Bora, Iris Lene. E não vai mais terminar. Agora, grande bem é você. Bora, só, bora, Bené. Eu te dou minha vida, fica por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. Neguinha, quebra esse gelo aí, vai. Minha vida. Ela é a Cacá. Alô, Cacá. Olha pra mim e me diz, meu amor, se também não. Alexandre, deixa eu dar uma golada aí. Gente, acabou.